você e as melhores. Baú Sertanejo. Gente que diz que a vida é curta, e outros que vivem implorando a morte. Para muitos viver é uma luta, e outros já nascem com o dom da sorte. Existem escravos no próprio trabalho, e os que vivem somente com o nome. Enquanto muitos se perdem banquetes, outros padecem com a dor da fome. Então me pergunto, será e por quê? Porque existe a desunião. Se Deus fez tudo sem ter preconceito, por que tirar do pobre o direito de ter em sua mesa um pedaço de pão? O homem honesto perdeu seu valor. A mentira domina a justiça, e o egoísmo supera o amor. É a grande corrida do materialismo. Todos só pensam em encontrar o ouro, buscando prazer. Talvez não compreendam que não está na terra o grande tesouro. Mas como falar em fraternidade nesta sociedade de fariseus? Aqui na terra o dinheiro é mais forte, mas ao cruzar-se a linha da morte, encontramos sempre a instância de Deus. Baú Sertaneja. melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Arrasado, o mal de amor me pegou bem de surpresa. Eu vou sair de bar em bar pela cidade, encher a cara e afogar essa tristeza. Hoje completa um ano que ela foi embora e me deixou nessa triste solidão. Nunca pensei que a saudade fosse um dia ferir assim esse meu pobre coração. Hoje eu vou beber todas e mais algumas e vou sair de fogo pelas ruas. Não ligo se alguém sorriu de mim dizendo que agora é o meu fim. Se amanhã alguém me perguntar que me embriaguei desse jeito, eu lhe respondo assim no mesmo instante: bebi para curar o meu despeito. Mesmo arrasado, o mal de amor me pegou bem de surpresa. Eu vou sair de bar em bar pela cidade, encher a cara e afogar essa tristeza. Hoje completa um ano que ela foi embora e me deixou nessa triste solidão. Nunca pensei que a saudade fosse um dia ferir assim esse meu pobre coração. Hoje eu vou beber todas e mais algumas e vou sair de fogo pelas ruas. Não ligo se alguém sorriu de mim dizendo que agora é o meu fim. Se amanhã alguém me perguntar que me embriaguei desse jeito, eu lhe respondo assim no mesmo instante: bebi para curar o meu despeito. Se amanhã alguém me perguntar por que me embriaguei desse jeito, eu lhe respondo assim no mesmo instante: bebi para curar o meu despeito. Baú Sertanejo. Tudo que dá na TV minha mulher quer fazer, não mede as consequências. Fez um tarde topless, quando vi me deu um estresse, perdi minha paciência. Por me faltar o respeito, na mulher eu dei um jeito, corretivo do meu modo. No quarto deixei trancada, 15 dias aprisionada, e com ela não me incomodo. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Fim de semana passada conheci o namorado da minha filha caçula. Achei que não deu pareia, tava de brinco na orelha e o corpo cheio de figura. Não suportei muito tempo neste relacionamento, eu tive que opinar. Sujeitinho era roqueiro, não dá certo com violeiro, nós não ia combinar. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Sistema que foi criado, ver dois homens abraçados, pra mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus, que decepção. Mas neste mundo moderno não tem errado e nem certo, achar ruim é preconceito. Mas não fujo a minha essência, pra mim isso é indecência e ninguém vai mudar meu jeito. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra, a verdade ninguém furta. Sou bruto, rústico e sistemático. João Carreira e Capataz, Bruto, Rústico e Sistemático. Ouvimos também João Carlos e Dorizão, a música Mal de Amor. Zezé de Camargo e Luciano, 1997, a música A Paixão. Rio Negro e Solimões, também modão de 87. É, meu compadre, Última Instância. Ainda nós conferimos o Zezé de Camargo e Luciano, a música Todas as Manhãs. Daqui a pouquinho, a gente volta com você, com muito mais aqui no Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Essa é sua rádio preferida, sempre com os modão que toca no seu coração. Agora tem moda boa no Baú Sertanejo, é hora de recordar novamente. Tem Expedito Abrão, a música, aliás, Expedito Abrão e os Campeiros, Meu Destino a Viajar. Depois, Eliseu Neto e Rodrigo, Menina da Aldeia, para matar a saudade também por aqui. As melhores, Baú Sertanejo. Estou viajando, cruzando este meu país. Levo alegria aos corações, é tudo o que sempre quis. Vou cumprindo minha missão de cantar em qualquer lugar, ver o povo sorrir contente. Não sei quando irei parar. Vai, meu canto. Com o vento, tenho ela no pensamento. Meu destino é viajar. Vai, meu canto, com o vento. Já estou louco de saudade, quero tanto te encontrar. Todo sentimento aí, Felipe Neto. Estou cantando aqui amanhã, onde não sei, em algum palco da vida, com certeza estarei. Saudade trago no peito, dos lugares que passei, dos amigos, das noitadas, qualquer hora voltarei. Vai meu canto com o vento, tenho ela no pensamento, meu destino é viajar. Vai meu canto com o vento, já estou louco de saudade, quero tanto te encontrar. Fala meu amor, batida, mano. Vai meu canto com o vento, já estou louco de saudade, quero tanto te encontrar. Quero tanto te encontrar. Quero tanto te encontrar. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Te conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Despenteada, saia rasgada nas cadeiras, o dia inteiro abanando a peneira da colheita do café. Te encontro agora, completamente diferente, tão bonita. Seu primeiro namorado, seu marido apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai quem me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola e com você novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava sacola só pra ver você chorar. Que você iria ficar tão bonita. Não usa mais o vestido de seda, nem a sandália de amarrar. Ficou moderna agora, lindas curvas na cintura. Parece mesmo uma escultura, delicada no andar. Aquela menina feia, num corpinho de sereia, num encanto de mulher.

Toda noite a mesma coisa. Eu procuro e você não quer. Faz de conta que está dormindo. Nem parece que é minha mulher. Tão cansada, vira pro lado. E eu na cama sofrendo calado. 4 horas da manhã, sinto o cheiro da maçã e o perfume do seu corpo. Vejo tudo se perdendo, você fria me esquecendo. Pela cama pouco a pouco. E bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos. Outra noite de castigo sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra vez eu vou sofrer sem carinho, sem você. Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você. Bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos. Outra noite de castigo sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você. Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você. E bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos. Outra noite de castigo sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você. Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você. E bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos. Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos. Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. Viajo de madrugada dando carona pra sua. Retrato da minha amada vai no painel do meu caminhão. Os faróis entre a neblina não se comparam aos olhos dela. A saudade e a paixão dentro do meu peito são paralelas. O vento me abraça o corpo fosse o abraço dela. Ouço o choro da turbina anunciando o fim da banguela. O sol vem rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada. Piso no acelerador, apressando o motor. Que a saudade tá apressada. Querendo sair do peito e bater asas. Ah, saiu da cabine, chave na mão e missão cumprida. Olho para o céu, dou um beijo nela e agradeço a vida. Dou graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa. Rasgando o dia e os pneus vão rasgando a estrada. Piso no acelerador, apressando o motor, que a saudade tá pesada. Coração querendo sair do peito e bater asas. Ai, saiu da cabine, chave na mão e missão cumprida. Olho para o céu, dou um beijo nela e agradeço a vida. Dou graças a Deus, pois mais uma vez eu voltei pra casa. Nós conferimos Rick Renner, volume 4, 1997, Saudade Pesada, Leandro Leonardo, Cheiro da Maçã, ainda César e Paulinho, Doeu Demais, Eliseu Neto e Rodrigo, Menina da Aldeia, regravação, Expedito Abrão e os Campeiros, Meu Destino é Viajar. Daqui a pouquinho, mais um bloco do Baú Sertanejo, terça-feira. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Está de volta. E nessa festa gostosa nós vamos seguindo com mais músicas. Está pintando aqui Rick Renner, de 1998, Laços Quebrados. E ainda Bruno Marrone, Me Deixa Entrar. Tem também na sequência Jean Giovanni, Cansei de Namorar a Solidão. As melhores. Baú Sertanejo. Volto mais pra casa. Dessa vez não vou te dar amor. Seu ciúme é uma doença que não sara. É uma porta onde a chave se quebrou. Nossos corações estão partidos, nossos sentimentos abalados, sonhos que sonhamos destruídos, beijos que trocamos esquecidos, laços de amor estão quebrados. Hoje a minha cama vai ser a rua, hoje o meu cobertor vai ser a lua. Você fez uma muralha na minha estrada, uma tempestade num copo d'água e afogou a minha paixão. Hoje a minha cama vai ser a rua,

me convida pro jantar. Baú Sertanejo. É mais forte que eu. Manda em meu coração, manda em tudo que é meu. Essa louca paixão já mudou minha vida. É maior que a razão, já passou da medida. Fechei meu peito e senti medo de amar, mas com o tempo eu fui me dando sem notar. Fui me entregando e quando quis voltar atrás, não consegui amar. Eu gosto do seu beijo que se dane o coração, e tanto faz se esse amor não passa de paixão. Não vou me arrepender por coisas que eu nunca fiz. Pra mim o que importa é que eu preciso ser feliz. Eu gosto da loucura de te amar e me render a todos seus caprichos, seus carinhos, seu prazer. Aceito este jogo, tenho a sorte em minhas mãos. Cansei de namorar a solidão. Mas com o tempo eu fui me dando sem notar. Fui me entregando e quando quis voltar atrás, não consegui amar. Eu gosto do seu beijo e que se dane o coração, e tanto faz se esse amor não passa de paixão. Não vou me arrepender por coisas que eu nunca fiz. Pra mim o que importa é que eu preciso ser feliz. Eu gosto da loucura de te amar e me render a todos seus caprichos, seus carinhos, seu prazer. Aceito esse jogo, tenho a sorte em minhas mãos. Cansei de namorar a solidão. Cansei de namorar a solidão. Cansei de namorar a solidão. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Ontem ela me ligou e chorou de soluçar, implorando meu perdão, me pedindo pra voltar. Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão, só agora perceber que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. Que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora percebeu que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar. O meu coração cansou de te esperar. A dor de um amor, só outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Baú Sertaneja. Procurei pela cidade quem me deixou na saudade. Não encontrei, não encontrei. Voltei pra casa desiludido, no peito um coração doído. Como eu chorei, como eu chorei. Bagunçada, cabeça pirada, ela não me quer. Solidão tá judiando, tá me detonando. Sou um homem fraco. Se ela não voltar, vou me acabar. Meu coração é fraco. Quem me deixou na saudade, não encontrei, não encontrei. Voltei pra casa desiludido, no peito um coração doído. como eu chorei. Como eu chorei. Coração despreparado, louco, alucinado por essa mulher. Vida bagunçada, cabeça pirada, ela não me quer. Solidão tá judiando, tá me detonando. Ela não voltar, vou me acabar. Meu coração é fraco. Se ela não voltar, vou me acabar. Meu coração é fraco. O baú de hoje, conferimos juntos aqui Marcos Paulo e Rafael, sucesso de 2006, Coração Despreparado, ainda Chico Amado e Xodó, Tem Alguém no Seu Lugar, Jean Giovanni, Cansei de Namorar na Solidão, ainda Bruno e Marrone, Me Deixa Entrar. Começamos também com Rick e o Renner, Laços Quebrados. Daqui a pouquinho tem a sua música. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, de volta por aqui, na sua terça-feira, abraçando você de toda a cidade e região, você no seu carro, você no seu caminhão, você que está pela internet também nos ouvindo, aquele abraço, né? Onde quer que esteja. Agora tem moda boa, gente, tem aqui, ó, René Ronaldo, de 1989, Saudade Alucinada, e depois, Márcio Leão e Leandro, Apenas Bons Amigos. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Sinto uma saudade alucinada, e é tudo e quase nada o que sou neste momento. Às vezes eu viajo no espaço, me perdendo em seus abraços que não saem do pensamento. Ela é uma pessoa tão querida, a quem dediquei a vida, mas perdi a esperança. Ela foi o sol da minha estrada, uma ilusão desesperada. Quero tê-la para sempre na lembrança. Horizonte azul do meu passado, sonhos coloridos que sonhei, beijos e abraços apertados, coração apaixonado como nunca imaginei, mãos que me afagaram no desejo, beijos que lhe dei com emoção. Sinto uma saudade alucinada, relembrando as madrugadas que passei com esse amor. Horizonte azul do meu passado, sonhos coloridos que sonhei, beijos e abraços apertados, coração apaixonado como nunca imaginei, mãos que me afagaram no desejo, beijos que lhe dei com emoção. Sinto uma saudade alucinada, relembrando as madrugadas que passei com esse amor. Baú Sertaneja. Hoje vou eu saí sem rumo, vou dormir na rua. Não quero que me telefone, hoje vou beber. Se não estamos dando certo, a culpa não é sua. Também tenho meus defeitos, o que vou fazer? Amanhã bem cedo pego a estrada, vou embora. Pode ficar com essa casa toda pra você. Quando bater a saudade eu bebo de novo. Sei que o tempo vai passar e vou te esquecer. De hoje em diante não vou mais pronunciar seu nome. Avisquei na agenda o seu telefone. Tô caindo fora, siga a sua vida. De hoje em diante vamos ser apenas bons amigos. As boas lembranças vou guardar comigo. E a última noite me entrego à bebida. Amanhã bem cedo pego a estrada, vou embora. Pode ficar com essa casa toda pra você. Quando bater a saudade eu bebo de novo. Sei que o tempo vai passar e vou te esquecer. De hoje em diante não vou mais pronunciar seu nome. Avisquei na agenda o seu telefone. Tô caindo fora, siga a sua vida. De hoje em diante vamos ser apenas bons amigos. As boas lembranças vou guardar comigo. E a última noite me entrego à bebida. Baú Sertanejo. Agora tem dose dupla. Dose, dose dupla. Dupla. Mais dizer que me ama, e nem é preciso mentir que é feliz. Eu estou partindo e vou levar comigo todo o amor que você não quis. Se alguém perguntar por que separamos, fale o que quiser, invente uma saída. Não fale jamais que eu lhe dei meu calor, que sempre fingiu na hora do amor. Que tem um outro em sua vida. Hoje eu vou dormir no tapete da sala. Deixo nossa cama toda pra você. Eu não quero ver pela última vez você dormir e me esquecer. Os bons momentos que houve entre nós, guarde pra você, não quero comigo. Amanhã bem cedo estou indo embora buscar o amor que eu não tive contigo. lembrança pra levar comigo. Eu não tive quase nada de você. No seu beijo eu não encontrei sabor. Seu corpo não conseguiu me aquecer. De hoje em diante faça o que quiser. Você vai ser livre como sempre quis. Vamos cada um seguir a sua estrada. Esquecer o amor que não deu em nada. E quem sabe em outros braços ser feliz. Hoje eu vou dormir no tapete da sala. Deixo nossa cama toda pra você. Eu não quero ver pela última vez você dormir e me esquecer. Os bons momentos que houve entre nós guarde pra você, não quero comigo. Amanhã bem cedo estou indo embora buscar o amor que eu não tive contigo. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Melhores, Baú Sertanejo. for bebendo, tornei-me um ébrio, porque teu destino mudou minha sorte. O teu carinho não mais me importa, meu coração te esqueceu pra sempre. Em minha vida foste um tormento que destruiu e arruinou minha alma. Eu quis matar-me por teu carinho, porém pensei resolver com calma. Eu que tanto chorei por teus beijos, eu que sempre te amei sem mentiras. Só o que posso te dar é desprezo. Eu que tanto te quis nesta vida. Uma cigana leu minha mão e com o tempo me adorarias. Esta cigana tudo adivinha, mas tua vida já não é minha. O meu destino segue outro rumo, de alegria hoje vivo bebendo. Se agora me queres, se agora me estranhas, eu te desprezo pra te ver sofrendo. Eu que tanto chorei por teus beijos, eu que sempre te amei sem mentiras. Só o que posso te dar é desprezo. Eu que sempre te quis nesta vida. Recordando com Duduque Dalvan, eu, Teodoro Sampaio, quando a saudade aperta, né, com Teodoro Sampaio, Tapete da Sala também, Teodoro Sampaio, foi dose dupla que nós tivemos, o Márcio, Leão e Leandro, apenas bons amigos, também nós conferimos aqui René Ronaldo, Saudade Alucinada, já tem a sua música no baú. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Vindo com mais um bloco no Baú Sertanejo, Bruno Marrone, o amor é jogo de azar, aliás, não é, né? O amor não é jogo de azar. Na sequência, vem também César Menotti, Fabiano e tem ainda Jade Jefferson. Baú Sertaneja. Preciso de você, você de mim. as melhores. Baú Sertanejo. A minha memória reprisa você, tal qual uma tela. Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar. Se volto ao passado e reviro os guardados um tanto inseguro, por saber de verdade que nesse presente você não está. Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada. É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer. E cada manhã é um futuro incerto que não atrai de volta ao bater nessa porta que nunca fechou pra você. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for, pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada. É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer. E cada manhã é um futuro incerto que não atrai de volta ao bater nessa porta que nunca fechou pra você. Vem, vem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for, pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for, pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Poder divertir à vontade sem ninguém pra nos prender. Nós só quer poder, poder, poder, poder. Poder com a mulherada fica até o amanhecer. Tem homem que diz que vai no forró pra dançar, mas enche o de pingue, os outros tem que carregar. Nós é diferente, nem é preciso dizer que nós só sai de casa e vai no bailão pra poder. Poder, poder dançar com a mulherada, depois poder levar elas pra casa. No caminho poder dar um amasso como eu tava dizendo, e depois preparar pra outra noitada. Nós só quer poder, poder, poder, poder. Divertir à vontade sem ninguém pra nos prender. Nós só quer poder, poder, poder, poder. Poder com a mulherada fica até o amanhecer. O marido esperto leva a mulher no forró, mesmo que não dança, nunca deixa ela só. Outros enche o caco e desmaia nos lençóis, e deixa a mulher ir no forró pra poder com nós. Poder, poder ganhar nossos carinhos, tomando todas por nós no escurinho. Dá uma, dá duas, dá três, quatro, cinco, dá seis horas da manhã e nós dançando agarradinho. Nós só quer poder divertir à vontade sem ninguém pra nos prender. Nós só quer poder com a mulherada, fica até o amanhecer. Nós só quer poder divertir à vontade sem ninguém pra nos prender. Nós só quer poder com a mulherada, fica até o amanhecer. Sertaneja, aqui é bem melhor. Mas eu disse não, somente não. Por Deus, eu quis perdoar, mas não fui capaz. Da boca pra fora, eu perdoaria, mas meu coração jamais. Como eu poderia perdoar aquela que em minha vida só me maltratou? Como eu poderia arrancar a mágoa do meu coração que ela amou? Chorando por dentro, sorrindo por fora, eu mandei embora o meu antigo amor. Quando ela saiu, eu fechei a porta, beijei seu retrato e chorei de dor. Perdoar, mas não fui capaz. Da boca pra fora, eu perdoaria, mas meu coração jamais. Como eu poderia perdoar aquela que em minha vida só me maltratou? Como eu poderia arrancar a mágoa do meu coração que é? Chorando por dentro, sorrindo por fora, eu mandei embora o meu antigo amor. Quando ela saiu, eu fechei a porta, beijei seu retrato e chorei de dor. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Se tudo que faço você acha errado, se o que você quer não é certo pra mim, é melhor cada um seguir seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até o gesto meu lhe provoca briga.

sertaneja. Sertaneja. Cuidar bem do meu cavalo, caminheiro, diga pra mãe, pra não se preocupar. Se Deus quiser, este ano eu consigo me formar. Sertaneja, aqui é bem melhor. Mais uma noite bebendo, por quem eu nunca esqueci. Meu Deus, onde está minha sorte? Às vezes prefiro a morte do que viver sofrendo assim. Aquela mulher que eu amo, eu não queria perder, mas ela jogou tudo fora, deixou meu amor, foi embora, partiu sem me dizer adeus. Hoje uma outra pessoa, com ela encontra-se bem, mas ela só quer aventura, porque seu amor nunca foi de ninguém. Mesmo assim não desejo a dor do meu coração. Quem sabe ela se arrependa e volte chorando pedindo perdão. Que eu amo, eu não queria perder, mas ela jogou tudo fora, deixou meu amor, foi embora, partiu sem me dizer adeus. Hoje uma outra pessoa, mas ela só quer aventura, porque seu amor nunca foi de ninguém. Mesmo assim não desejo a dor do meu coração. Quem sabe ela se arrependa e volte chorando, pedindo perdão. As melhores. Baú Sertanejo. Dá licença, minha gente, nosso estilo é natural. Nossa terra tem viola, futebol e carnaval. O estilo do caipira é bastante original. Esse dom veio de berço, nosso cantar é um terço que espanta a força do mar. O Brasil é terra boa, o mundo foi nossa escola. Está fazendo 30 anos que prosseguimos cantando no som da nossa viola. A riqueza do poeta concentra na poesia. O cantador fica alegre em noite de cantoria. Pescador fica contente quando é boa pescaria. Não apoiamos a guerra, o bom cabrito não berra. Cada santo tem seu dia. O Brasil é terra boa, o mundo foi nossa escola. Está fazendo 30 anos que prosseguimos cantando no som da nossa viola. O carro de boi já foi o transporte no sertão. A alegria do carreiro está no choro do cocão. Pirilampo só clareia quando chega a escuridão. Pedimos sem retrocesso que a luz do nosso sucesso cruze outra geração. Essa foi a nossa saideira, Divine Donizete, 30 anos de viola. Adalberto Adriano, Pedindo Perdão. Ainda Milionário e José Rico, a música Caminheiro. Jaine, Preciso Dizer Adeus. Também nós conferimos Mato Grosso e Matias, Pedaço de Minha Vida. Que pena que nós terminamos aqui o nosso programa. Mais uma vez, obrigado a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência. O nosso Baú Sertanejo volta amanhã, quarta-feira. A comunicação é desse amigo de vocês, o Elbert André. Um forte abraço e até amanhã. Fique com Deus. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.